quantas vezes eu te vi chorando. Alma aberta ao Senhor, buscando para que eu, teu filho amado, vivesse imune neste mundo de pecado. E quantas vezes eu te vi sozinha, orando pelo lar do qual és a rainha. Mamãe, como eu te amo e agradeci. Serei teu filho tão querido, obediente enquanto aqui viver. Mamãe, como eu te amo por teus conselhos maternais. Mãe, quantas vezes eu te vi chorando, de alma aberta ao Senhor buscando, para que eu, teu filho amado, vivesse imune neste mundo de pecado. E quantas vezes, querida mamãe, eu te vi sozinha, orando pelo lar do qual és a rainha. Mamãe, como eu te amo e agradecido venho dizer, serei obediente enquanto aqui viver. Mamãe, como eu te amo por teus conselhos maternais, por teus cabelos já tão brancos. Mamãe querida, eu te amo.